Gente, o senhor está cruzando 2.300 pés em subida. Exato, já autoriza a subida, ô seu Deus, então, desculpe aí atrapalhar o tráfego da senhora, mas por segurança do voo, essa altitude aqui não poderia cruzar 1.000 pés, então eu entendi que já deveria sido autorizado a subida para o destino. Gente, o nível autorizado é acima de 1.600 apenas pela área proibida de Camaçari, o Papá Juliette Papá, apenas por Camaçari. Agora confirma a altitude que o senhor solicita no plano de voo de Papá Juliette Papá. A altitude solicitada no plano de voo, a priori, foi o 045. Já está mantendo aqui 1.600, Papá Juliette Papá. Apenas para informação, agora cruzando 2.100 pés no radar, o ajuste Salvador 1018. Caso solicite alguma altitude, informe anteriormente o controle, porque nessa proa que o senhor está, o senhor passa exatamente na chegada bom, que poderia ser conflito com outra aeronave, Papá Juliette Papá. Sorriso alto, fala Japão. Foi entendido a proa direto do destino e a sessão direto do destino também. Perdão aí pelo equívoco aí. Mas não houve tráfego nenhum, que já havia superado o tráfego. Eu solicito mil desculpas e já estou aqui a 1.610. Solicito então o 045, estou na área de Camaçari. Gente, sem nenhum problema, Papai Juliette Papai. Apenas para informação, apenas de tráfegos que vem na chegada bolsa também. Entendeu? Sem problema nenhum, caso o senhor solicitasse a sessão, sem problema seria autorizado, o Papai Juliette Papai. Inicialmente mantenha no 1.600 pés, toda a área de Camaçari, está presente autorizado 4.500. Muito obrigado aí, perdão se atrapalhei aí alguma coisa no seu serviço, viu, perdão, grato aí, muito obrigado, vai acender para o 045. Azul 2791, desça para 2.000 pés, ajuste 1.018, está livre mesmo. 2.000, vai informar estabilizado, 2.791. Localizador 2791. 2791, no completa final, torre 1895, com pouso. 1895, obrigado, bom dia. So, boa tarde, é o Azul 2791, estabilizado, localizador. Azul 2791, boa tarde, tudo autorizado, pistola 0, vento 180 graus, 119. 180 com os prossegue 2791. Torre o Exército 27 com ala, já está no bloqueio do farol de Tomponte, prosseguindo pelo litoral. Exército 2027, reporte com ala, livrando a final da 35. Salvador, Juliette, Serra Tango, para descida, para descida de feira. Juliette, Serra Tango, desça com referência de visuais para o distrito de tráfego, reporte cruzando 3.500 pés. Espere. Tony, o Exército 2027 com ala. Exército 2027, via litoral, reporta o visual local de pouso. O Exército 27 com ala vai reportar o visual com o local de pouso. Azul 6998, desça para 2000 pés, ajuste no 018, está livre LS, reporta localizador. 2028, 6998. Papá, Juliette, papá, cruzando a CPS, conta. A gente confere e mantém a escuta permanente do controle, 4500 pés. Mantendo escuta permanente em atenção para o 045, papá Juliette Papá. Papá Juliette Papá, confirmando o estimado de pouso. Ao 1900. Juliette Serratão, confirma o estimado de pouso. Controle, corrigindo, Juliette Papá, ao 1907, 1907, corrigindo, Papá, Juliette Papá. Sente livre de Gil, reporta ao término, reaproando Feira de Santana. Sente livre de Gil, reportará, reaproando Feira de Santana, papá de Deus, papá. Boa tarde, voo no 097. Informação. Só vem ver para contingência. Vai fechar o motor? Boa tarde, voo no 097. No 097 para confins, aguarde cobre só um instante. Só fez você. Rola 56, direita, falou uma vez, no 99. S91, Salo 1, 2019. 2019, da 7-9. Vai aprovar novamente. Aqui no Pat 3, 4 Romeu. Não, Pat 3, 4 Romeu, da 7-9. Controle, o Exército 27 com ala já está visual com o local de pouso. Enche frequência livre, chame para regresso a Salvador. Chama a nave para regresso a Salvador, o Exército 27 com ala. 2 Salvador, opera 1, 20.8, transponde 5525. Centralizado com fim, vira 360. Via APZU 21, decorada pista 90, com curva à direita após, perto da saída Arbo, Elefa 208 é o controle, 5525 no transponder, o gol 1097 na posição 9. 5525 transponder, chama pronto para o cidade de saneamento, o gol na 097. Ok, chama lá, gol 097. Graças ao Salvador, Azul 4118, informação 90. Da 3, 055 para o táxi. 1, 2, 3, 3 a bordo, 3 horas e 45, alterando com o fim. Trezona 55, está autorizado o táxi. Apate 1, táxi da Índia. Plante para pista no 0, chame torre 1895, existe no 018. É, plante para 1895, 1895, 1895, 1895, 1895, 1895, 1895, 1895, 1895, 1895, 1895, 1895, 1895, 1895, 1895, 1895, 1895, 1895, 1895, 1895, 1895, 1895, 1895, 1895, 1895, 1895, 1895, 1895, 1895, 1895, 1895, 1895, 1895, 1895, 1895, 1895, 1895, 1895, 1895, 1895, 1895, 1895, 1895, 1895, 1895, 1895, 1895, 1895, 1895, 1895, 1895, 1895, 1895, 1895, 1895, 1895, 1895, 1895, 1895, 1895, 1895, 1895, 1895, 1895, 1895, 1895, 1895, 1895, 1895, 1895, 1895, 1895, 1895, 1895, 1895, 1895, 1895, 1895, 1895, 1895, 1895, 1895, 1895, 1895, 1895, 1895, 1895, 1895, 1895, 1895, 1895, 1895, 1895, 1 Alô Salvador, Azul 4118, informação November. Azul 4118, está autorizado o táxi? Perdão, está autorizado com FISA, nível 360, decola título 0, curva direita, na saída Árvore Elefante, via Azul 21. Controle Salvador, opera 120, vítima 8, transponda 5520. Autorizado com FISA, nível 360, via rota do plano, decola pista 10, curva direita, Árvore Elefante. Controle 120, vítima 8, transponda 5520, Azul 4118. 18, corrente, são prontos de estacionamento. Está utilizado em LS, 6998. Azul 6998, completa final, torre 1895. 1895, boa tarde. Salvador, boa tarde, Azul 698, LS 10. Azul 698, boa tarde, motorizado, pistão 0, vento 1, 0 grau, 7 nós. Teve pouso na 10, 698. Controle Salvador, Azul 25, 7 anos para descida. Seria 2789? 2789 para descida. 2789, desça para 0620. Para 0620, Azul 27. Gente, o Pelotango Lima Uniforme Tango, reporte no ponto de espera da Papau, ajuste no 098. Torreta 3, 055, ponto de espera da 10, pronto. 3, 055, mantém ponto de espera. Mantém até 3, 055. O Papá Juliette Papá, apenas para informação, temos outro tráfego, com destino à Feira de Santana, agora na sua posição de 10 horas, 18 milhas, no rumo de Feira, agora cruzando 4.900 pés em descida para o estúdio de tráfego de Feira. É um Charlie 3, 10. Estimado de pouso do mesmo, 1905. O direto é a dando informação do tráfego que o senhor tinha mencionado. Agora o mesmo se encontra na sua posição de 2 para 3 horas, 17 milhas, no rumo de Feira de Santana, o estimado do mesmo, 1907. O Juliette Seatango tem frequência livre para a coordenação com o tráfego do Papá Juliette Papá. Papá Juliette Papá, frequência livre para a coordenação com o Juliette Seatango. Para o táxi. Realizado o feedback, comentando em 4 segundos. Azul 2789, desça para 4.000 pés, ajuste 1018. Tan 3155, ali mantém 10. Ali mantém 10, Tan 3155. Gente, frequência livre. Para 4.000 pés, Azul 2789. Confere. E o ajuste será agora 1018. Estou botando o livro uniforme sendo autorizado em ingresso, reporte pronto na pista 7. Azul 6998, Solo 03, chame Solo 1, 2199. 3155, autorizador da colagem, pistona 0, vento 190 graus, 109. PT colagem 10 para 3155. Boa noite. 1698, boa tarde, estou autorizado o táxi Alfa, repasse 11 e o táxi Juliette. Alfa, vem importante para Juliette, Aguantamento de uniforme, estão autorizando a decolagem, pistola 7, vento 1, 8, 0 graus, 109. Solo, Solo Azul, vou usar 97 para pushback e acionamento. 097, estou autorizado, chamar um táxi. Autorizado, chamar um táxi, 097. 3155, decolou 05, controle 1, 20.8, mau voo. 208, grato, vamos entrevistar 3155. Controle Salvador, dan 3155, decolou na Cisco. Siga, Romeu, Romeu Golf. O Romeu, Romeu Golf aguarda a próxima instante. Poderia confirmar o pai que se encontra? Gente. Táxi Azul 4118 alterna Serra Bravo Golf Lima. Autonomia 0300 POB 69. 4118, autorizado táxi à Índia. Considera a pista 10, chame torre 11895, ajuste no 018. Táxi Índia, ponto espera no 0, torre 118, decimal 95, ajuste no 018, azul 4, 118. Azul 6918, ingresso Juliette, posição 03. Corredores visuais de Salvador, reporta para descida, Juliette até rodou. Fecha a porta no, no ideal de descida, o Juliette até rodou. Só tem que atingir o corredor Veracruz ou no 1506. Aí o senhor reporta a unidade de descida para ingressar no, no corredor Veracruz ou no 1500. Sim, seria como for autorizar para o corredor para 1500. Mas a piscina é sobre tudo, você tem que atingir essa altitude de Paris e volta, tá? Ou então o senhor desce da presente. Em Veracruz o senhor tem que passar um no 1510 obrigatório. Saúde, eu lima informe, estamos de coluna 6, costa 0134, acionado. Autoriza direto o 045 nível para Boa São Paulo. Boa, boa tarde, gol 620, no meia dúzia, paciente da 90. Gol no 620, boa tarde, prepara Puca Caju, aguardando cópia. Puca Caju, aguarda, é legal. Passará no farol da barra, o Lima de Paquetá. Prossiga, arrumando meu gol. Bruno 8, calibre LS, reporta localizador. Para 2000, atualizado LS, a passagem estabilizada, do 2789. 0 decima 8, transponder 5513, segue conforme a rota do plano de voo. Como é o meu Golfo Diego Fonseca a bordo? Gente, então chama a torre 1895, ajuste na 018. Bruno 620.4. Bruno 620, sou 3A Recife, nível 370, decola pista no 0, curva à esquerda, saída Pulca Caju. Prossegue conforme a roda do plano de voo. Controle Salvador, opera 120.8, transponder 5545. Bruno 20.8, meu voo. Bruno 20.8, azul 4.9.8. 08, Bruno 620. Bruno 620, possivelmente está correto, é um pronto pushback, se não me engano. Amaral, 620. Para o táxi, 1097-177, a bordo, Campinas, 3:04. 097, estou autorizado o táxi, abate 1. Taxi Índia, ponto espera pista no 0, chame torre Salvador em 118.95, ajuste altímetro no 018. Despacho Índia, no ponto espera da 1.0, chama a torre 295. O gol 097, como 28. Uniforme Tango, aprova para o São Paulo, da presente a 243. É, o tráfego agora na sua posição exata é a 250. Afirmativo, então não teria como acender, não. Gente, o sobe para 2.500 pés inicialmente, o Lima Uniforme Tango. Ok, inicialmente a 2.500, Lima Uniforme Tango. Mais à frente a gente fala o tráfego do mesmo e aí o senhor coordenando a livre com o tráfego. Afirmativo, Lima Uniforme Tango. Será necessário, Juliette, até o Romeu. O Lima Uniforme Tango, inicialmente sobe a 2.500 pés, aguarda no cruzamento com o tráfego. Gente, Lima Uniforme Tango inicialmente a 2.500. Já estou passando 2.000 agora. Juliette, até o Romeu, desce inicialmente para 3.500 pés, aguarda no cruzamento do tráfego para prosseguir na descida. Ecos do Novembro, na Prua de Paripe, reporta descida, apenas confirmando, é transporte de enfermo? Desça para o 1.500 pés, o Ecos do Novembro. Nada, o Lima Uniforme Tango. O Lima Uniforme Tango, mantendo 2.500 pés para Morro, confirma estimado. 19. Gente, está livrando a CPR, 20 milhas de Salvador, tem frequência livre, o Lima Uniforme Tango. Muito obrigado, senhor. Então, 3155, Recife, 251, na perna 3325. Estabilizado na LS, azul 2789. 2789, torre 1895. 295. Então, 3155, copiou o controle? Opera 120, decima 8, transponder 5540. 340, autorizado para confins. A nossa rota é apertou 10 por base, apertou 16 por curva. Decola na saída da Elvisa Mosta, com primeira curva direita. 208 é o controle. 40, transponder 3275. Então, a federação foi fazer um sobrevoo em nossas praias e após isso regresso à base. Confirme? O exército 27 decolou complementar a informação do Exército e solicita o sobrevoo pela linha do litoral para regresso à base militar. Agora sim. É, via litoral, reporta Itapuã, o Exército 2027. Vai reportar Itapuã, o Exército 2027. Termina, decola a primeira curva à esquerda, na Momo, Neném, Capitão 20, 208, e preciso. Seja bem, seu colégio, tem um plano de direcionamento, 6314. Camarada, 6314. Ju 4118, voe direto a Lefa. Está presente, direto a Lefa, Ju 4118. A 3231, está sendo identificação na Pro de Mari para interceptar a chegada Mari, reporte ideal de descida. Identificou, está a voz do Mari, chamará a descida. 97, decolou o Zuno 5, controle 1, 2018. 208, bom dia. Do farol da Mar, rota 18, transponder 5524. 360, sai da árvore. 360, sai da árvore. O Exército 2027, cheque seu transponder. Transponder. Chamarei para o posto de acionamento. 027, confirme a altitude. 500 pés. O senhor solicita ingresso pelo Correio do Bonfim para retorno a Salvador? Afio. Entendi. Então, 500 pés reporta ingresso no Correio do Bonfim, Exército 2027. Vai reportar ingressando no Correio do Bonfim após o bloqueio ali do farol. Sar Romeu, Bravo, Serra Serra, controle, prossiga. Zero, decola pista 197 com a curva direita na saída Coral. Controle Salvador Pera 120.8 e o transponder 0145. Presente, o Bravo Serra Serra confirma a distância de Salvador da presente, se o senhor está. Você apagou o FI para acionamento de avalagem de emitore 11895, a distância 018. Confirme o radial, o Bravo Serra Serra, o controle não consegue copiar a informação da aeronave no radar. Gente, mantendo o número de pés ou 500 pés? Agora 700 pés, reduzindo para 500. Gente, estamos condicionados? Estamos 0135, vou para a terra. Exército 2027, confirme o transponder acionado. 5053, o Exército 27. Gente, via litoral, reporta ingresso no Corredor Bonfim, o Exército. Vai reportar ingresso no Corredor Bonfim, o Exército 27. Azul 4118, Recife 288, alterno 260. Recife 288, alterno 260, Azul 4118. Para descida, eu passarei 2231, não? Passarei 2231, desça para 050. 050. Esse é parado 1500 pés, ajuste 1018, Juliette Papel Romeu. Eu 1097, voe Alefa. Na proa de Alefa, 1097. Passarei 2231, desça para 050 com 2109. Com 2109, 2231. É que o 1090 confirma a velocidade não descida. Tá mantendo É a máxima na descida do Yakuza November? Yakuza November, desça com 18, 5 nós, para 1.500 pés, ajuste permanece 1.08. Controle, boa tarde, Papá Romeu, Romeu Golf, 1.500 para o 130. Romeu Golf, contato radar, suba para o 130, voando com onde dá presente? Voará Conde, seria possível voar direto aqui, bom, madame? Inicialmente Conde. Não, agora Conde, Romeu Golf. Bravo Serra Serra, agora recebo no radar, a porta visual que Serra Índia com Índia. Vai recontar, Serra. Confirma, a aeronave chamou o controle. Durante cada quilo, controle, prossiga. 3217, com tiver estacionamento na porção 08. 3217, autorizado, se enfrentar-se. Tá, 220. E atenção 050, de idade que é daqui. Gente, não se preocupe que o tráfego está no setor, agora está a 4 milhas do senhor e está deslocando no setor oeste, não será tráfego para a aeronave. Poderia confirmar que são os salos? 635, para o portão 2, para a aeronave. Zona 097, Recife, 1288, alterna 260. Ok, 288, 260, uma boa tarde. Boa. Bravo Serra Serra, visual com Serra Índia com Índia? Afirma aquilo, cara. É, tem frequência livre, tem bom pouso. Frequência livre, muito grato, Bravo Serra Serra, bom pouso. Confirme? Continente Quebec Kilo, está no ponto ideal de retorno. Tem o Chulete Quebec Kilo, mantém o setor oeste, ascensão 050, após retornar vertical de Veracruz. Tem, está mantendo 500 pés? Patrônio e o Eco Delta, o Romeu Negoso vai cruzar 9.500, já pode aprovar Cipó? Alcinha pro ideal? É, 0.14. Foi direto de China, Romeu Negoso, confirma estimado de pouso. É, o 5.0, 1.950. Sente. Eco Zulu November, voa direto rotatória, descendo inicialmente para 2.500 pés. Descendo para 2.500, voa rotatória, Romeu. Tirando o Romeu no Golfo novamente, será possível manter o cancelado da presente e seguir no 1.15 direto de pó? 1.15? Estimativo. Bem, escola modificada 1.923, submantendo nível 1.15. Ah, 115, Romeu, Romeu Bosta. 3217 seguirá o Airbus da Avianca, via parte 1, Taxa Índia, ponto para pistão 0, chame Torre Salvador em 1895, ajuste no 018, bom voo. O LED cabe aqui pelo controle? Juliette, Quebec, Kilo, controle. Juliette, Quebec, Kilo, controle, Salvador. Colagem Pistona 7, Ventuno, 70 graus, 109. 1500 pés, dúvida a tráfego, 1 no 1500, o Eco Zulu Novembro, vai ser o número 1. Passaram 2231 no controle. Ah, você escuta. Poderia efetuar uma ponte com o Juliette Quebec Kilo? Com certeza. Juliette Quebec Kilo tá na escuta do passaredo? Do passaredo e do controle. Ah, ele te respondeu aí, controle. Pode falar. Juliette Quebec Kilo, confirma como recebe o controle. Agora, claro. Fico mais. Gente, apenas confirmando. O nível 050 do Juliette Quebec Kilo, confere? Avião. Gente, se necessitar de ascensão, informe anteriormente para o controle devido à aeronave na chegada à Mari, Juliette Quebec Kilo. Gente, você vai ter que ficar 5.000 graças, Juliette Quebec Kilo. O Eco Zulu November já voando rotatória? Ascensa, gente, a prova ideal para a rotatória é 130, o Eco Zulu November. November, 130. Juliette, até o Romeu da presente, efetua e espera com curva pela esquerda, a 1.500 pés. Para informação do Juliette, Hotel Romeu, a aeronave que o precede na aproximação da 107, a aeronave transportando em enfermo. O motivo da espera do Juliette Hotel Romeu. Passar esse 2231, mantenha a proa, limite ao localizador. Mantenha a proa, limite localizador 2231 para segurar em 6.000 ou para descer? Inicialmente 6.000, o passeio 2231 devido a tráfego efetuando o lançamento de paraquedistas, agora mantendo 5.000 pés. Após o cruzamento do tráfego, o passeio vai ser autorizado a descida. Ok, vai manter a proa e 6.000 aguardando a descida 2231. Mantenha a proa 030, passeio 2231. 030, limite alógico. Ok, 030, 2231. Controle, Juliette, aqui para lançamento. Ciente, reporta para a descida, o Juliette quer daqui quilô. Lua. Oi! Braço. Braço. Controle, é o Oscar Papagolf. Acione 5541, Oscar Papagolf. Espera. Passou na curva. Passaram para a luta agora, na curva para a luta na direita. Estava a cruzar agora. Gente, com curva pela esquerda, Juliette Hotel Romeu. Passou na curva pela esquerda. Salvador, tem 3560, boa. Então 3560 identifica a chegada a Mário e desce até o 050. O 050, como vai estar? Mantém a chegada. Aguarde, Juliette. Estou para Romeu, o Romeu, camarada, está aguarde a autorização para prosseguir rotatória, Juliette até o Romeu. Agora não. Exército Brasileiro 2027, 510, reporta Paripe. Ok, vai reportar Paripe, o Exército 2027, na maneira de entrar. Eco Zulu November, tráfego superado, desça para o meu pé, na proa da rotatória, reporta Visual Cono 7. A Visual, descendo para o meu pé. A série 2231, desça para 3.000 pés, ajuste ao 0.18. 1.018 para 3.000, informa teu tráfego no TQS altimetria, posição de 1 hora. Gente, o tráfego da aeronave do Exército Brasileiro mantendo 500 pés. O passaria 2231 não será conflito para essa aeronave. Ok, 3.018, 2231. Essa proa intercepta. Essa proa intercepta o localizador 2231. Controle, vai passar o meu, passar o direto de Cruzeiro November, desça para 1.000 pés, ajuste 1018, chame torre 1895, com pouso, é Cruzeiro November. Prato, 1895. Motor, é o Oscar Papá Gol? Aguarde, Papá Juliette Papá. O Juliette Hotel Romeu ainda espera 1.500 pés. Passeira do 2231 não estabilizar e inicia redução para aproximação. Irá seguir o tráfego 1 transportando em cima. Seguinte, reduzindo 2231. Controle, Oscar Papagolf. Oscar Papagolf, contato radar sua para o 040, o Oscar Papagolf. Porque a nossa radial é 300. 1 de novembro solicita o nível 300 para Guarulhos. Qual? Israel. Israel, obrigado. Pelo esquema, agora para o rotatar, armador, está voando por aí. Papá, Juliette, papá, controle. Escuta, controle. Está mantendo 3.500, mantendo 2.000 para as pontas. 0124. Qual que é o código transporte? 0124. 0124, Papá Guilherme Papá. Quebec, Quilo, desça com referência de José para altitude de tráfego de Itaparica, reporta cruzando 3.500 pés. Passaria do 2231 estabilizou? Estabilizou, 2231. 1895. 1895. Gente, Juliette Hotel Romeu na proa da rotatória, reporta visual com vocês. Acionada para o rotato do guarda. Controle Salvador, chalé 6355, passando 3.600 na Dael. Chalé 6355, contato radar, suba para o 360, saída da Dael. 360, saída da Dael, está passando 4.000 agora. Confere. Gente, frequência livre, Juliette, Quebec, Pila. Oscar Papagolfo, confirme a proa ideal para o destino? A 300, é noroeste, eu estou voando para o sul. Gente, o Oscar Papagolfo, a subida ao 040, a proa 300? Afirmativo. Direto destino, Oscar Papagolfo. Golfe, curvando à direita para o destino. Papagolfo, 2-3-9-5-0-9-0-9-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0 mesmo na proa da rotatória, confere? Confere, é, vou até 500 pés, pode subir para ver. O Exército 2027 ainda negativo contato radar com a aeronave, reporta na rotatória 500 pés. Afirmo, rotatória 500 pés. Controle de bordagem, gol 1869, informação 90. Juliette Hotel Romeu, para ingresso no circuito, torre 1895, bom pouso. Controle, já autorizou papá, Juliette Papá, pro da rotatória? Apenas confirmando, é Papá Tango, Juliette Papá, Juliette Papá? Papá Romeu, Papá Juliette Papá. Gente, o Papá Romeu, Papá Juliette Papá, voa na proa de rotatória e reporta para descida. Gente, voando na proa da rotatória, reportará para descida, o Papá Juliette Papá. Ela é 6355, Rui Leda. 3217, contato radar, suba para o 340, mantendo o perfil da saída da EL. 340, então, assumindo o perfil da EL 3217. Papagolf solicita a proa 315. Posta, Papagolf 315, a proa? Tiro batido. Gente, mantendo 4.000 pés autorizado. Bom. O Romeu, Romeu, Golf, controle? O Romeu, Romeu, Golf, está agora 47 milhas em Salvador. para o serviço de informação alerta Recife, 2685, alterna 2545, Romeu, Romeu Golf, bom voo. Exército 2027, reporta a rotatória. Portará em rotatória, está afastado 6 minutos. Puxa estacionamento no gate 1, no chinelo 314. Papagô, confirme chamado de pouso. Ao 00. 2000, copiado. Chalé 6355, Recife, 251, alterno 3325, 6355, bom voo. 251, 3325, boa. Acelera 2231, solo 35, direita, solo 1, 21, decimal 9. Só livrar agora a direita, solo 219, 2231. Vou lá para a direita, Romeu, confirmando, foi autorizado na 7, ventando 90 graus, 099. Foi autorizado, ciente, Juliette, Romeu, grato. Pode confirmar, passaria 231? Aqui de Alfa, reporta antes da Juliette. Alfa via reporta antes da Juliette. Solo 1169, posição 7 para o pushback acionamento. Aqui de imediato, 1169. Imediato, 1169. Autorizado, chamando o táxi. Para o táxi, 1169. No 869, deixa eu falar no livro, voo 050. 050, 869. Na 3560, dá presente, voo em Duna. Duna, 3560. 6355, chama agora o centro Recife, 125.1, alterne 133.25. Papá, Juliette, papá, para a descida. Para o meu papá, Juliette, papá, desça para o número 1510, altimetro 108, reporte visual com 17. Descendo para o 1510, reportará visual com 17, papá, Juliette, papá. 3560, visual, pode ser? 3560, desça para 2110, altimetro 108, está autorizado a final do procedimento LS-XY-10, reporte estabilizado. Pode estabilizar. No 620, decolou 37, controle 1, 20.8. 20. Romeu, Romeu, Romeu Golf, controle Salvador. Muito obrigado, uma boa noite. Boa noite. E Salvador, Gol 620, Fuga Caju. Fuga no 620, contato radar na decolagem, suba via saída Fuga, transição Caju para o nível voo 370. Via Fuga Caju para o 370, Gol 620. Papá Romeu, Romeu, Romeu, Golfo, controle Salvador. Papá Romeu, Romeu, Romeu, Golfo, controle. Exército Brasileiro 2027, chama agora a torre 118, decimal 95. Torre 118, decimal 95, cara. Ao 95. Controle o Papá Juliette, Papá, informa o tráfego aqui na minha posição de uma hora próxima à rotatória. Vai. Então, 3190, controle Salvador. Tendo identificação dessa via chegada a Mari para o nível de voo 060, ajuste ao tempo em Salvador 1018. 060-22, e a possibilidade de WhatsApp? Autorizado. Até a chegada, número 2, número 3 na aproximação, para 3190. Papá Romeu, Papá Juliette Papá, traça, está passando agora a posição da próxima posição da SEASA, está a 500 pés, helicóptero Alfa Serra 65, desça até 1.500 pés, quanto espera na SEASA? SEASA, descendo para 1.500 pés na rotatória, o Papá Juliette Papá está a 1 minuto e meio da rotatória. Exército Brasileiro 2027, controle. Oscar Papa Golfo para o cancelamento do plano instrumento, procedimento visual para o destino. Atango Oscar Papa Golfo, regra de voo instrumento cancelado, azul 1939, direita para o Instituto Circuito de Tráfego Interno, vamos bater o Papá. Opa. Estabilizou, 3560. Então, 3560, chama agora a torre 118, decimal 95. 3895. Barro meu, papai Juliette Papá, chama agora a torre 118, decimal 95. Chama a torre 118, grato, papai Juliette Papá. Romeu, Papá Juliette Papá, visual com o Norte 7 na rotatória. Papá Juliette Papá, mantém a rotatória, esperando 1.500 pés, tem um helicóptero do setor norte do campo afastado 4 milhas, tá? Aproximadamente 1 hora, 1 milha a 500 pés, reporta visual com o mesmo. Gente, não visual com o mesmo, só com tráfego aqui na rotatória, mantendo 500 pés, Papá Juliette Papá. Espera pronto, Shine 3 no 4, já fala aqui no dia. Shine 3 no 4, mantém o ponto, espera agora. Correio Exército 27. Exército 27. Já mando no rotatório, a direção é Salvador, para ingresso, circuito, ok? O Exército... Exército 27. Confirmando, são duas aeronaves em ala? Negativo, uma aeronave ficou pousada no, na escola de formação complementar do Exército, na Maralina. Ciente da 2027. Reporta perna do vento e aguardo para girar base, o Exército 27. Reportar a perna do vento, aguardando para girar base, 2027. Oi, boa 3560, baixa aí, travou. 3560, autorizado pouso, pista no 0, vento 180 graus, 109. Papai Juliette Papá, retorno 360 na rotatória. Papai Juliette Papá, autorizado final no 7, reporta final 3 mil. Gente, liga final. Final da 1-7, portada 3 milha, Papá Juliette Papá. Exército 2027, visual com... Né, 2, curta final no 0. Tô visual com o tráfego. Aí tá guarda o mesmo, autorizado tirar a base para o 0, reporta final, Exército 2027. Ok, após superar o tráfego, tá autorizado tirar a base, final 1-0. Para 2 no pés, altimetro no 0 no 8, livre da restrição vertical em pelo. Devido à restrição em pelo, autorizado de LS, portaria estabilizado com 1018, 8 melados. Dotan 3190, pode voar ITAP, já presente? Autorizado ITAP, desça para 3 mil pés, altímetro no 0 no 8, livre da restrição vertical em ITAP. ITAP da restrição, desce 3.018, da 3.90. Papá, Juliette Papá, 5-7, com varejo livre. 5-7-5-7-1-2-0-8, controle. Autorizado, Campinas, eu vou 3-2-0, decola 1-0, curva direita, perfil da saída da Léo, Lina, Bote, Uppers, Lua, 1-0, 5-7-5-2-0-8, controle. 1-620, chama agora o centro Recife, 126-85, alterne 125-45. 1-8-0. Papá, Juliette Papá, autorizado pouso, pista no 7, vento 180 graus, 109. Livre pouso na 107, Papá, Juliette Papá. Torre 20027, Vlad Bravo, pela taxa foi da base militar. Torre 20027, ciente, considerando solo de 45 no corte de frequência, a base militar. Confirma o indicativo do tipo de aeronave? É o Alfa Sierra 65. Papá Romeu, Papá Serra Bravo, controle. Caminhão 6314, autorizado a decolar pista no 0, vento 190 graus, 099. A decolagem 6314. Vendo Papá Romeu com a parte Sierra Bravo, confirmado, fez plano de voo? Número 69, no ponto, espera da 1-0. Número 69, boa tarde, autorizado a linha e manter pista no 0. A linha mantendo no 0, vou 1-1-9. 1, notificação para Salvador. Confirme o tipo da aeronave, pessoas a bordo, tudo está mantendo. Tem, confirmando a origem do povo, foi junto com? A origem do voo foi junto com? Meia 13 no 4, decolou 47, controle 20-8. 208, mais 3 no 4. Alfa Serra 50, mantenha condições lives 1 no meu prédio, altímetro em Salvador no 0 no 8, acione código transponder 0144. Vou Papá Romeu, Papá Serra Bravo, repórter ingressando na CTR Salvador. Uno 169, vento 180 graus, 099, autorizado a decolar, pista no 0. Livre de decolar, pista no 0, vou 1-1-69. Corre gol no 869, curta final, baixou, travou. 869, companhia já iniciou, informarei pista livre. What's up? Olha essas coisas. 9-3-1-4, contato radar na decolagem.